Proclama do Gol, 10096. Uma boa noite, em dia certo, estabilizado visual. Golo 096, tráfego ajustado. Golo autorizado, pistura 0, vento 1, 10 graus, 079, ajuste de altímetro, 10 no 3. 10 no 3, livre todo do Gol, 10096. Na 096, pode diminuir a intensidade do papel? O 096, o controle não está com a gente, mas iremos coordenar com a Israel. No 096, o solo para o 09, livre à direita, chama São Salvador, 121, décima 1, só para esclarecer, o controle do Papi não está com a torre, está com a infra-aero, por isso que nós reduzimos o brilho do seu posto. É, ok, o 096 ciente, esse tempo para acionar a infra-aero e esse brilho desse Papi não compromete a aproximação? Voo no 096, a gente está ciente, porém, pode o nosso controle essa situação. Porém, já foi coordenada a próxima aeronave que aproximar, provavelmente o brilho não vai ofuscar tanto. É, ok, a gente agradece, mas eu confesso não entender esse controle do brilho não estar mais com vocês, mas enfim... torre, voo 1096, voltando. Voo 1096, prossiga. É só para entender, vocês têm que pegar um telefone e acionar infra-aero para diminuir o brilho do papi, é isso? É assim, o controle do papi fica com a gente, porém, houve uma falha técnica, aí o papi está sendo acionado com a infra-aero para controlar o brilho ou desligar ou ligar. Aí, no caso, como o senhor reportou que estava ofuscando, a gente ligou para a infra-aero, coordenou para diminuir o brilho do papi. Ah, tá ok. Muito obrigado. Sem problemas. Papá, o meu Foxtrot Mike Tango, prossiga. Papá, o meu Foxtrot Mike Tango, acionamento a critério, só mude transponder para 5045. Start pronto para o táxi. Foxtrot, Mike Tango, taxi autorizado, reporte na Papá. Foxtrot Mike Tango, autorizado ingresso, reporte aéreo de pronto, cabeceira 17. Foxtrot Mike Tango, informo que após decolagem vai manter a proa até 2.000 pés, após assumir a navegação. Foxtrot Mike Tango, autorizado decolar, custo 7, vento 120 graus, 079. Oi, Salvador, boa noite, boa noite, 081, passando o céu. Voo 9081, ajuste no 014, continua a aproximação, aguarde eixo livre. Informo tráfego decolando da pista auxiliar, Bravo Eco, Bravo 350. Não pegou, ninguém pegou. Deixa aí. Prossegue na aproximação, 9081. Foxtrot Mike Tango, decolador 25, chame controle Salvador, 120.8. 1208, Papa Romeo, Fox Mike Tango, obrigado. 19081, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 120 graus, 079. Livre pouso na 10, 9081. Vai entrar 3197, ponto de espera, pronto. 3197, bateu ponto de espera. Ponto de espera, sim. 31197, mantém a posição, informa o segundo tráfego a aproximadamente 7 milhas da cabeceira, 10. A gente está mantendo a posição, tá? 3197. Tem condições de decolar sem diálogo, por favor. Sim, a gente mantém a posição. Gol 9081 no solo 37, livre à direita, solo Salvador, 121, décima 1. Direita 21, no 1, o gol 98 no graço, boa noite. Torre, boa noite, Papa Romeu, Juliette, Juliette Romeu, estabilizado, avisando. Papa Romeu, Juliette, Juliette Romeu, ajuste no 0, no 4, continua a aproximação, aguarde, pista livre. 1 no 0, no 4, aguardando pista livre, Juliette Romeu. Juliette, Juliette Romeu, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 110 graus, 092. Vem pouso, Juliette Romeu. Tá 31197 autorizado, Ariane, manter, pistão 0. Autorizado, Ariane, manter no 0, tá 31197. Juliette, Juliette Romeu, no solo 32, livre à direita, solo Salvador, 121, décima 1. 211, livrando à direita, Juliette Romeu, obrigado, até já. Mike 31997, autorizado a decolar, pista no 0, vento 130 graus, 079. Messianta 3197. Vengo 20 para cá. Voo 2043, autorizado Aliane, você está no zero. Aliane, mantenha no zero, voo 2043. Plano 31197, decolado aos 34, chame controle Salvador, 120298. Obrigado, boa noite, tá 3197. Boa noite, bom. Torre Salvador, boa noite, seu Azul 2795, estabilizado, 7 minutos. Azul 2795, ajuste no 014, continua a aproximação, informa o Boeing da Gol, alinhado, estou fora da colagem na 10. 014, continua, tá visual com o Boeing. Voo 2043, autorizado a decolar, pista no 0, vento 120 graus, 059. Azul 2795, autorizado pouso, pista no 0, vento 120 graus, 059. Livre pouso, 10, azul 2795. Voo 2043, decolado aos 36, chame o controle, Salvador, 120, 2018. 208, boa noite, 2043. Boa noite. Azul 2795, tá no solo aos 39, liga à direita, chame o Salvador, 121, décima 1. 211, Salvador, direita, Azul 2795, ó. Juliette, Juliette, Romeu, aproximando daqui 10 para cruzamento da 17. Juliette, Juliette, Romeu, autorizado cruzamento na Papá. Reposte de livrão na Papá. Boa tarde, na Papá, Juliette, Romeu. Juliette Romeu, visual, estacionar na frequência livre. Obrigado, até já, já está visual. Obrigado, até já. Salvador, boa noite, Oceané 3 e 1-0. Oceané 3 e 1-0, autorizado, alinhar e decolar, pistola 0, vento 120 graus, 1-0 noite. Alinha e decola, Oceané 3 e 1-0. 163-10, decolado aos 4-5, chame controle Salvador, 120, 218. 208, obrigado, boa. Boa noite, bom voo. Obrigado, trabalho. Corregou no 0 na 100. Consiga. Tá pronto para posturamento, só aguardando autorização. Sete autorizado, autorização Fortaleza, nível 370, decola no 0, curva esquerda, mão por frutinha, pois 1 no 9. Controle, 1208, 5060, chamando para um taco. Poxa, o TDL está autorizado para chegar ao acionamento, vai iniciar. Nível de voo ficou 370 autorizado, decola 10, mão por frutinha, vai preso 19, banco. Controle, 1208, estacionado 50-60, o 0 no 9. Tem, sempre Salvador, boa noite. Eu vou na 082 da Bravo para o Rio de Janeiro, Galeão. 9082, autorizado Galeão, nível 380, decola pista no zero, curva direita, saída São Bruno, Leda, Zóquilo, via Peslu 44, seguro, no pé November 857, prossegue conforme rota. Controle 120.8, aciona 5067 transponder. A saída Sanvo 1, Serra, Alfa, November, Vitor, Oscar, Leda, transição Dóquilo, Delta, Oscar, Kilo, Lima, Uniforme. Ok. 380 autorizado para Galeão, decola de 0 para a direita, na saída Sanvo 1, Leda, Oscar, Pedro 44, SGR, Sanvo 1, controle 208 e transponder 0, voo 908. Nível 380, chamou pronto para o tiver funcionamento, 9082. 380, chamou para o funcionamento, 9082. 1096 para o táxi, 175 agora, 320, Adriana Terezinha. 1096, prossegue, táxi, Pati 1, táxi Índia, reportando pronto, um ponto espera da pista 10. Pois o seu altímetro no 0 no 4. 14 agora, seu ponto espera, chamar pronto, 1096. Mano, o ponto espera do 10, pronto, 1096. Fundo 096, linha decola, pista no 0, vento no 20 graus, 096. Positivo, linha decola, pista no 0, voa no 096. Na 096, decolada 571, controle Salvador, 1 208. 208, vou na 096, boa noite. Salvador, Papai Romeu, Juliette, Juliette, Romeu, ofende da informação Bravo, para qualquer quando possível, no D400, Porto Alegre. Quer confirmar o parque que se encontra com o Whisky da Cola? Decola da 10 e está na LSA. Autorizado Porto Alegre, nível 400, decola 10, curva à direita, saída Arboruna, Elefa, via Upzulu 17. Após Nítibo, Upzulu 21 e prossegue conforme rota. Controle 1208, aciona 5051 no transponder. Só não copia a saída, senhorita, por gentileza. Arbor 1, Elefa, Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo 1, Elefa, Eco, Lima, Eco, Fox, Alfa. Afirmativo, Arbor 1, Elefa, decola da 10, curva direita, após Elefa, Upzulu no 7, segue por Palme Rocha, 208, controle, 5051, Juliette, Juliette, Romeo. Juliette, Juliette, Romeo, reporte para um estacionamento. Reportando para o estacionamento, Romeo.